because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que sempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. It's great that the movies are still, you know, circling. It means used to circle, maybe less now, but because of Scorsese and because of you, it still happens. He decided to help to restore them, to make some kind of the promotion for them, to show them to the audience in America, so it's very kind of him. Aqui é a Angélica, do MasmorraCast. Eu sou a Isabel Wittmann, eu sou do blog Estante da Sala e também de Cinema em Cena. Eu sou a Stefania Amaral, sou também do Cinema em Cena, igual a Isabel. E o que mais? Eu tenho um Instagram que chama Discos da Estê. Isso, então nós estamos aqui com um projeto novo, eu, Isabel, Stefania, para falar de cinema realizado por mulheres. Um projeto que veio idealizado dessa hashtag, né, que é 52 filmes por mulheres. Queria chamar aqui a Isabel para ela dar uma primeira impressão, para apresentar para vocês. Fale um pouco sobre como é que surgiu o embrião desse projeto. Pois é, como a Angélica falou, esse projeto começou... O projeto feito por elas foi inspirado pelo desafio da hashtag 52 Movies by Women, que é o 52 Filmes por Mulheres. Ele foi criado pelo Women in Film, que é uma organização nos Estados Unidos, que ela tem a função de promover a igualdade de oportunidades para as mulheres que trabalham na indústria do cinema. Então, esse desafio ele consiste em assistir um filme dirigido por uma mulher por semana durante um ano, por isso que são 52 filmes, e divulgar da maneira que você achar melhor, no blog, nas redes sociais, comentar com os amigos, porque muitas vezes esses filmes são pouco assistidos e justamente pouco divulgados. Eu mesma comecei esse desafio em outubro do ano passado, tô descobrindo vários filmes bons, fazendo ele, tenho postado no blog, e conversando com a Angélica, né, veio a ideia a partir da Angélica. A Angélica teve a ideia de começar esse projeto onde a gente falaria sobre esses filmes dirigidos por mulheres. Sim, sim. Diretoras mulheres, existem muitos, roteiristas e tal, produtoras, montadoras, atrizes é irrelevante eu falar, porque a gente sabe, mas muitas vezes a gente não acessa isso, né, esse conteúdo produzido por elas. Então é muito importante assim, essa divulgação, conhecer novas cineastas e o trabalho delas. Super a favor, tô dentro. Já faz algum tempo que eu tô fazendo esse trabalho de divulgação de cinema alternativo na internet, né? Pra quem nos conhece, viu através do meu perfil, por exemplo. E eu senti também uma carência disso, já fui cobrada inúmeras vezes. A gente às vezes trata de um diretor, mas é um diretor, né? Então até a gente trouxe uma proposta, assim, pra esse primeiro programa da gente, de falar de uma diretora que ela até, de certa maneira, é uma diretora do cinema não mainstream, né? Então a gente, inclusive, vai abordar depois dessa apresentação aqui uma diretora interessante pra que as pessoas possam conhecer e retirar essa impressão que o pessoal visualiza que tem poucas diretoras, o que não é verdade, né? O que na verdade é que não é dado a elas é uma grande divulgação do seu trabalho, né? Sim. Algumas diretoras americanas sim, obviamente, e quando a gente está falando de diretores assim, que são fora do mainstream e não são dos Estados Unidos, aí piorou, né? Que é aí que você vê que há pouquíssima visualização. E olha que essa mulher que nós falaremos hoje, ela tem trabalho em séries famosas, recentes, trabalho autoral interessante. Nós vamos hoje falar sobre uma diretora polonesa chamada Agnieszka Holland. essa diretora, Agnieszka, eu acho muito interessante assim, porque eu acho que o cinema tem uma coisa legal, que é a questão da convergência, né? Não sei vocês se vocês já repararam isso. Porque assim, você vai ver um cineasta que você gosta e vai ver que daqui a pouco tem uma outra cineasta que você acha interessante e tem associação com ele. Entendeu? Por exemplo, a Agnieszka Holland, ela é uma diretora que ela foi diretora assistente do Andrei Vadia, né? Que é um cara muito, muito importante, que é daquela trilogia da guerra, né? Que é Geração, Canal, Cinzas e Diamantes, né? Para quem conhece, a gente até no nosso blog tem um podcast que a gente abordou essa trilogia. Um outro diretor que ela também trabalhou como associada foi o Krzysztof Kieslowski, que é o cara da sensacional Trilogia das Cores. Sim, ela colaborou com a questão do roteiro na Trilogia das Cores, né? Nos filmes dele. Uhum. E ela é muito famosa, assim, por alguns filmes, primeiramente pelo Europa, Europa, né? Que é um filme muito legal, né? Que trata dessa questão judaica, né? E tal. Aliás, eu acho que a questão judaica, ela tá bem dentro do trabalho da diretora, esse cinema engajado, né? Bem marcado. Também, sim, tem o Colheita Amarga, que é um filme legal também, que a gente vai comentar. Depois a gente vai falar direitinho os anos e tal, nossas impressões, o que a gente conseguiu visualizar. Um filme dela, por exemplo, que eu acabei sabendo, que eu já tinha, obviamente, assistido, que é um filme muito bonito, que é O Jardim Secreto. Nós chegamos a assistir, né? Um filme belíssimo, né? Realmente é impressionantemente belo. E aí essa diretora, ela teve todo o passado dela de sofrimento com essa questão, né? Da Polônia, a Polônia invadida, né? A questão da Segunda Guerra Mundial, onde teve todo aquele assassinato. Que inclusive o Vadia, ele também traz isso na obra dele, de certa maneira. Isso que é interessante porque ele mostra esse perfil do polonês sendo detonado ali pelo alemão e tal, né? Até foi meio criticado no primeiro filme dele, que é o Geração, porque ele não mostrou o povo judeu muito, né? Eu acho que a Agnieszka, ela sofre influência do cinema do Andrei Vadia. Eu senti muito isso, assim, por já ter conhecido anteriormente. E de uma maneira sensacional, porque quando ela vai fazer mais para frente o In Darkness, né, que foi indicado ao melhor filme estrangeiro, ela usa o tema que o Vadia utilizou no Canal, que é a pessoa escondida no subterrâneo. É, a questão da criação dela, na verdade, ela não é judia, né? A mãe dela é católica, o pai dela é judeu. Ela não foi criada dentro de nenhuma das duas religiões. E, mas eu acho que por essa vivência dela, ela nasceu no pós-guerra, nessa Polônia que foi ocupada, e embora o pai dela não fosse religioso, ainda assim de uma família judaica, né? Então eu acho que isso também pesa muito no trabalho dela, acaba influenciando, né? O pai dela, inclusive, é interessante que ele era um cara assim da luta armada e tal. Ele foi, inclusive, morto por causa disso, né? A mãe dela casou novamente, né? Ela foi embora, né, da Polônia. Depois ela também sofreu perseguição, porque o cinema dela sempre foi muito engajado. Ela, inclusive, ela fala isso nas entrevistas. Ela fala, assim, que os cineastas de hoje em dia, eles não têm uma vivência, né? Até pela idade, né? Pelo que aconteceu, pelo nascimento dela, local. Ela tem todo esse background, né? Quer dizer que ela passou por tanta coisa, né? Ela, depois que ela casou e foi mãe, ela foi expulsa da Polônia, ela foi perseguida e tal, e ela ficou tipo 8 meses sem poder ver a filha dela, né? Que hoje em dia, por sinal, é diretora, né? A Kasia, né? O nome da filha dela. Então, cara, ela tem uma história assim, de muita luta, né? E tal, é muito interessante. Eu já senti em outros programas, assim, onde eu já gravei, que os cineastas, obviamente, eles vão falar muito da vida pessoal deles, né? Então ela vai colocar essa questão, ela vai até borrar essa questão dessa animosidade entre judeus e alemães e tal, dentro da obra dela, né? Isso é bem interessante, a gente vê isso no Colheita Amarga. Essa questão autoral, assim, tanto no cinema quanto na literatura, ela pode ser averiguada. Tipo, olha, tem traços biográficos, assim, da história do camarada, mas geralmente, né, é uma criação. Eles gostam de alegar, inclusive, que é independente, né? Assim, com traços biográficos, mas não que seria diretamente ligada à história do camarada, assim. Mas no caso dela, depois de saber toda essa biografia, é evidente no Colheita Amarga, né? Essas influências da vivência dela de guerra. Na Europa, Europa também, né, e tal. Na Primavera de Praga, né, porque ela saiu da Polônia e foi estudar na antiga Tchecoslováquia, então ela viveu a Primavera de Praga lá também, né, também foi militante na época. Então, a gente vai dar uma passada aqui no que a gente assistiu, no que a gente conhece, nossas impressões sobre os filmes que a gente conseguiu acessar. Esse podcast a gente ia dedicar mais ao Colheita Amarga, né? Mas a gente, obviamente, acabou vendo que tem mais coisas interessantes. A gente acabou acessando uma ou outra obra. Que ela começou a trabalhar, foi em 1970. Porém, o primeiro filme dela que fez sucesso e tal, que foi um filme com uma divulgação interessante, foi esse daí, que é o Colheita Amarga, que o original dele é Bittere Ernte. Filme de 85... Eu achei um filme muito interessante, né? E como a gente tava falando, eu acho que ele meio que borra essa relação de ódio, né, e tal, entre alemães e judeus, que é a história de um homem, que ele é um homem solteirão, ele acaba abrigando uma judia em fuga. Ela se separou da família dela, né? Eles pularam de um trem, ela não vê mais a filha, não vê mais o marido. Ele acaba encontrando essa mulher. E então, a partir daí, toda essa animosidade, todos esses desmandos, essa crueldade que acontecia ao povo judeu, começa a acontecer a ela, obviamente. Ela vai começar a ser escrava sexual dele, ele vai começar a impor isso daí. Ela vai ver o que ele faz para outras pessoas, para pessoas que estão escondidas e tal. Aquela troca de dinheiro, os caras se apropriando das fazendas, né? Ele mesmo vai enriquecer com tudo isso, né? Vai mostrar o que de pior um ser humano pode fazer. Eu achei um filme excepcional, porque tem certos momentos que você acha que, inclusive, ela tá gostando dessa situação, e depois você acha que não, que ela tá só enlouquecendo, que é uma síndrome de Estocolmo. É como se a fazenda do protagonista funcionasse como um microcosmo de tudo aquilo que tá acontecendo naquele momento na Europa, em menor escala. Cala mesmo, né? Então ele representa esse povo alemão ainda meio dividido, porque ele num primeiro momento se propõe a ajudar ela, a princípio parece que vai ser uma ajuda sincera, e com o passar do tempo a gente percebe que ele pode se beneficiar de várias maneiras, comprando a preços irrisórios terras de pessoas que precisam fugir por causa da guerra, comprando todo tipo de bens, de peles, prataria, antiguidades e tudo mais dessas famílias judias que precisam deixar o país, né? E no final, como a Angélica falou, mantendo ela praticamente num cárcere privado, né, a protagonista. E a minha impressão, assim, não foi nem de síndrome de Estocolmo, foi mesmo de como se ele estivesse submetendo ela psicologicamente, porque ela tá à mercê dele, né? Ela não tem como, como deixar o local da moradia dele, porque ela sabe que ela vai ser capturada ou morta ou alguma coisa do tipo. Ela tem que permanecer lá. Sim. Então ela depende dele para tudo, para se alimentar, para ter notícias do exterior, e aí a gente sabe que ele tá filtrando o que chega até a ela das notícias do exterior, né? E aí acaba que é uma fragilização da personagem, né? Eu acho que não é nem que ela gosta da situação, é que ela se submete, ela se enfraquece e parece que ela desiste de lutar contra o que está acontecendo com ela. Aliás, esse ator que ele faz o homem, né, um senhor já que é de 60 anos de idade, é o Armin Mueller-Stahl. Aí você vai dar uma olhada na IMDb, nossa, ele tem bastante trabalho, assim, legal. Eu adorei esse ator. E quando eu bati o olho nele, eu fiquei com aquela impressão, assim, que eu já ouvi em muitas produções. Maravilhoso, assim, a atriz também. E é um filme que incomoda, né? Você falou essa questão dela sentir essa fragilidade, e sim, ela tem essa questão da fragilidade. Só que tem um momento, né? Porque o filme ele começa com ele indo visitar uma senhora que ele conhece, cuja filha é uma mulher, assim, entrada na idade, mas uma mulher bonita. Aí mais pra frente ela vai ser a tutelada dele. E ela sente que ele também não vai ter mais interesse por ela, implora, né? E tal. Bom, aí eu acho que vale a pena acessar o filme, né? Eu vou deixar ele, inclusive, disponibilizado para as pessoas poderem, né? E tal. Tem que ser pra assistir o trailer, depois procurar seus métodos aí pra assistir posteriormente. Eu achei um filme muito interessante. Muito interessante. E tal, eu já estava devendo, assim, poder falar sobre ele há algum tempo. Eu achei uma situação, um final tétrico, né? Óbvio, né? Uma história como essa, ela não vai ter um final feliz, né? Mas muito interessante. Ele não tem um final feliz, mas, assim, ele também não tem respiro, né? O filme, ele é pesado o tempo inteiro, ele não te dá um alívio no sentido de ter algum momento que seja um pouco mais leve ou um pouco menos sombrio nesse momento de guerra ali. Ele é pesado durante a duração inteira do filme. Quer ver onde eu encontrei uma leveza? Mas aí foi um olhar meu, na minha perspectiva. Tem um momento que eles começam a discutir, porque ele, além de tudo, né, ele é um santarrão, né? É claro. Aí o que acontece? Ele é um cara que ia ser novício, ia ser padre. Aí ele fala assim, ele entra numa de querer educá-la, entendeu? Para que ela não seja mais judia, para que ela possa abraçar a religião dele, né? Ele fica humilhando e tal, né? Aí vai dar uma treta, tem uma hora que eles começam a se pegar de porrada, né, os dois. E depois os dois acabam dando risada, porque essas falas são interessantes. É, tem uma hora que acabam dando risada falando assim, ó, que coisa mais idiota, por que, que a gente tá brigando por causa de religião? Olha só, né? O filme é muito pesado mesmo, assim, tipo, eu tive uns problemas com ele por isso, assim, de indigestão mesmo. Mas é forte, né? Assim, os dois personagens são muito... Não é aquela visão maniqueísta, né? São personagens bem complexos. Assim, a gente vê que ele é um vilão, ele é um cara pai e tal. Mas na relação entre os dois, a gente consegue ver, assim, entre tapas e beijos, né? Que tem uma dualidade, assim, de amor e ódio pela própria condição, né? Dela ser judia, ele não e tal. Mas é interessante nesses pontos, assim... De não serem personagens planos, né? Serem personagens muito complexos. Na trilha sonora, assim, eu achei um pouco complicado, assim, as inserções que ela faz. Tipo, do nada uma música romântica, muito melodramática, assim. Aí isso aí acho que foi uma mão meio pesada, né? E nem quer romantizar essa situação, né? Tanto que mostra o pior do personagem dele, uhum, né? Até interessante isso daí, que é um filme que se fala de relações, né? Porque uhum, tem, obviamente, ele fazendo essa aberração, essa coisa horrorosa que ele tá fazendo com essa mulher coitada, em cárcere privado, né? Que ela começa até a enlouquecer, porque ela não consegue ver a luz uhum do dia. E com as outras pessoas, ele tá só negociando. É. E ele mata uma mulher que gosta dele, porque a alegação dele é que ele não conseguia se relacionar, ele não sabia conversar com as mulheres. Porém, tinha uma que gostava dele, né, que era tipo a irmã do pároco. Nesse negócio aí de ficar se apropriando da fazenda das pessoas, do comércio e tal, ele começa a fazer tipo uma coisa ilegal, né? Ele manda a irmã do pároco que gosta dele. Ou seja, a mulher acaba se sacrificando porque ela se desespera, né? Vai ser tipo uma espiã dele pra entregar algo lá em outro país, né? É porque ele, pra tentar dar uma dualidade pro personagem, pra ele não ser só o vilão, ele tava trabalhando na resistência, né? Também parecia que ele queria fazer isso pra se sentir heróico, só que aí na hora de entregar o pacote, ele pediu pra ela entregar, claro, ao invés de ele. E aí ela foi interceptada e morta, né? Então, assim, ele queria ter esse papel heróico, ele queria sentir que estava fazendo alguma coisa na guerra que tivesse uma visibilidade, no caso, a resistência, né? Mas na hora do vamos ver, ele não teve coragem de fazer realmente, né? Exatamente. E eu acho interessante essa questão dessa dualidade, da Stefania falou ali da música que é colocada, porque eu assistindo o filme tive, assim, uma percepção completa de ser uma dinâmica de poder, de ele estar numa hierarquia, numa posição superior a ela, controlando a situação, porque ele tem acesso ao mundo exterior, tem dinheiro, tem uma situação privilegiada nesse momento em que os judeus estão sendo perseguidos e ela é judia. Só que eu vi que muita gente na época entendeu esse filme como uma história de amor. Nossa. Mal compreendida. Então, até a crítica do Roger Ebert na época falava que um fazendeiro solitário se apaixona por uma mulher com resultados imprevisíveis. E eu fiquei, gente, como assim se apaixona por uma mulher? Assim, é total uma relação de dominação entre os dois, né? Exatamente. Ele se apropria da liberdade dela, da vida dela, ele a usa. Como ele usa outras mulheres, a outra mulher que trabalha na fazenda dele também, né? Que aí quando ele começa a ter relações sexuais, né? Que ele ficava se confessando ao padre, que ficava uhum se masturbando. Quando ele começa a ter relações sexuais, ele começa a se sentir o dono da bola, né? Aí ele pega e vai sair com outras mulheres, ou vai começar a paquerar outras mulheres. Ele é uma personagem moralmente horrorosa. Esse homem é horrível, né? E tanto que ela sabe que a vida dela depende disso, de certa forma. E quando ele começa a ter interesse por outras mulheres que não só ela, ela sabe que ela tá desprotegida, né? Porque ela não tem mais o abrigo, não tem mais a comida, se ele perdeu o interesse totalmente nela, né? Pode entregá-la, né? Como ele entregou outras pessoas, né? Então, assim, pra mim fica muito claro que não se trata de uma relação de amor, e sim uma relação de poder, mas eu vi várias críticas da época que falavam nesse sentido, de um romance trágico. Ou seja, né, até os melhores críticos se equivocam, né? Se apesar de tudo, acaba sendo um romance mesmo que bizarro, assim. É o pano de fundo principal do filme. Tipo, ele não trata tanto as questões... Eu senti isso, que ele não trata tanto as questões políticas, assim. Fica muito focado na relação dos dois. E é uma relação doente, ok, mas acaba que é uma relação. Mas o panorama político, na minha opinião, eu acho que é justamente como é que funciona essa relação. É. A gente tem que conversar um pouco também sobre essa questão da vitimização do povo judeu. A vitimização do povo judeu, ela também tem o seu retrato nesse filme, a sua representatividade. Por quê? Aos judeus foi primeiramente retirado seu local de moradia, depois foi retirada a sua questão de identidade, foi retirada a sua questão de humanização, de ser considerado um ser humano, e também, finalmente, foi retirado, né, a vida. Porque é uma relação, é meio espelho do que está acontecendo no país. É porque ela representa o povo judeu nesse momento, né? É, eu acho. Também acho, é. Mas ele é pesado mesmo. Mas de qualquer forma, assim, não, mesmo que exista uma relação entre eles, mas não necessariamente uma relação amorosa, né? Porque, até porque a questão de consentimento, né? Uhum. Ela não dá consentimento, né, para ele situação nenhuma do filme, né? Ao mesmo tempo que ela fica dependente, né? Que ela quer ficar ali naquela prisão. Sim, sim. Mas é uma dependência por causa da sobrevivência, né? Uhum. É muito trágico, né, o personagem dela. Porque a maneira como ele começa a enganá-la, primeiro ele começa a enganando, né? Ela dá um cachecol dela, né? Porque ela se perdeu da filha, ela se perdeu do marido. Então ela dá o cachecol dela e fala pra ele prender na floresta, uhum, né? E ele fala que ele vai deixar lá e ele engana ela. Porque tem um momento que ele vê que tá cheio de nó o cachecol, que era, né? Uma... Isso daí é... Que era uma mensagem, é um sinal, do marido, né, dela, né? Pra... Dizendo que ele, exatamente, viu e sabia que ela tava viva. Uhum. É muito trágico. Mas é um filme pra se refletir, talvez, essas questões, né? Que eu acho que até mais pra frente até vai colocar novamente esse negócio dessas relações que são estranhas, relações problemáticas, né? De poder e tal. Ela vai colocar isso depois. Sim. Tem o Cultura, que é um documentário. Tem o Complô contra a Liberdade. Tem o Christopher Lambert e o Ed Harris, que futuramente vão trabalhar novamente com a Agnieszka Holland, né? Não o Christopher Lambert, mas o Ed Harris sim, né? No Segredo de Beethoven, né? Vocês chegaram a assistir esse daí, não? O Segredo de Beethoven? Não, esse não. Então, mas é um filme muito bonito, recomendo. É que faz anos, né? Ou seja, aquele filme que já faz anos que tu assistiu, tu não lembra direito. Mas assim, aí virá então, que é o Filhos da Guerra, que no original é o Europa, Europa. Cara, esse filme, sabe aquele filme que é acachapante, tu praticamente cai de quatro? Porque eu fiquei passada com o filme. Diferente do Colheita Amarga, esse daí, ele, apesar de ser um assunto pesado e tal, ele tem os momentos de leveza. Ele é um filme bem leve em comparação. Embora também seja um filme que se passa na Segunda Guerra, né? Mas ele chega, sim, a ser divertido mesmo até. Alguns momentos. É, porque tem esses sonhos, né, desse menino, é sensacional. Então, o Europa, Europa, que nem, né, um filme já de 1990, é um filme que conta a história de um rapaz, né, um menino, que ele é filho de um judeu, né, tem aquela voz em off, ele lembrando da circuncisão dele, né, ele sendo circuncidado. Isso daí vai ter muita relevância na história, baseado em livro. O pessoal fala que o livro é excelente, né, que é a história real do Solomon Perel, que ele é um homem de família judia. Quando eles começaram a sofrer os ataques, depois houve a fuga dele do irmão, a irmã é assassinada, ele acaba se separando do irmão, ele vai para um lado, o irmão vai para o outro, e ele acaba indo parar aonde? Junto à juventude hitlerista. Família dele, para fugir da ocupação nazista, primeiro eles conseguiram passaportes poloneses para fugir para a Polônia, justamente, e nessa fuga para a Polônia é que ele se separou, né, da família, e ele acabou indo parar no, na parte ocupada pela União Soviética da Polônia. E nesse momento ele passou 2 anos estudando em uma escola soviética. Então ele passou por toda a parte do estudo de doutrinação soviético, até que ele, sim, fugiu, voltou para a Alemanha e conseguiu convencer o pessoal do exército alemão que encontrou ele, que ele estava lá porque os pais tinham morrido, mas que ele era um alemão, e era, mas um autêntico ariano, e não um judeu, né? E então ele, como órfão, foi praticamente adotado por uma liderança do exército, e passou a estudar numa escola da juventude hitlerista. E tem aquele processo todo de negação da religião, né? Tem uma cena maravilhosa, gente, tem que compartilhar, porque ele é de humor involuntário, né? Eu digo involuntário, porque não é... Tu vai pro inferno se der risada. Pra Stefania, que não chegou a conhecer. Ele tá lá na escola e tem um deles lá, que é uma escola onde se permite judeus, né? Até. Aí um colega dele lá, que não se dá bem com ele, ele não quer negar a fé, né? Que eles têm que ficar falando a fé é o ópio do povo, isso daí não existe, Deus não existe, ele não quer fazer essa negação. Aí a professora, na frente de todas as pessoas, ela vai lá e vai intimar esse colega dele aí, do menino. Ela fala pra ele assim, ó, repita comigo, você vai falar assim, Deus, se você estiver aí, você existir, você vai jogar doce pra gente agora. Aí o menino, né, muito ao contragosto, acaba falando, Deus, se você existir, jogue doce, por favor. Aí nada. Aí ela, agora eu vou falar, como é que é? Camarada Lenin? Não é isso que ela fala? Camarada Lenin, se você existir, jogue doce pra gente. Aí, na maior cara de pau, mais sensacional que eu já vi, lá no alto do teto, fica uma mãozinha jogando doce, a criançada tudo pegando. Sensacional. E até vai produzir depois um desses sonhos dele. Ele vai sonhar com Hitler dançando a valsa, vai ter umas imagens assim, loucas, assim, de sonho, né? Ah, é muito interessante, assim. Esse filme, ele tem uma pegada que nem a Isabel falou, até é meio engraçado, é divertido, viu? Isso daí, é claro que depois vai ter a parte horrorosa, vai mostrar corpos e tal, mostrar o gueto, sabe? Mas caramba, que sensacional. E eu acho que a Isabel até gostaria de falar, né, Isabel? Tu, falando então dessa... depois, posteriormente, quando ele vai pra escola na Alemanha, já então adotado, né, por esse oficial, ele consegue convencer as pessoas. E porque ele fala muito bem o alemão, né? Aliás, esse ator, ele é maravilhoso. Ele fala muito bem o alemão, ele fala muito bem o russo, né, e tal, o polonês. Ele domina mais de uma língua, né, esse menino. Ele arrebenta. E na escola ele passa por... A situação, o problema dele é porque justamente é um internato, eles estão morando e tem que tomar banho e tem que se vestir na frente dos colegas e tudo mais. E aí, como a Angélica falou no início do filme, mostra que ele, como judeu, tinha sido circuncidado quando era criança, quando era bebê, né? E aí isso seria uma maneira de desmascarar ele como autêntico ariano. E ele fica passando por mil apertos, mil situações para tentar nunca aparecer sem roupa na frente dos colegas. Esse negócio das relações, né, que ela até abordou no Colheita Amarga, tem um soldado e todos o adoram, né, tratam ele com muito carinho, né, isso então já quando ele é descoberto. E ele vê os caras que tratam ele tão bem, onde ele se sente tão bem com os caras, fazendo atrocidades, né, tem umas cenas assim que mostram as crianças enforcadas, né, os judeus enforcados, né, e tal, e ele fica se perguntando, né, quem sou eu, né, como é que eu posso ter amizade com essa pessoa que tá fazendo uma coisa tão horrível assim, né? Ele fica o tempo todo nessa dúvida, né, e tal, esse sentimento mixed feelings, né? Uhum. O tempo todo, né? A cena que é emblemática do filme, eu acho que quem assistiu, quem já conhece, né, tem uma cena onde ele tá em sala de aula e o professor, ele tá lá falando como é que você reconhece um judeu. Aí ele fala assim, olha, o judeu, ele anda assim, feito um macaco, tem um nariz assim, grandão, meio adunco, a nuca é larga, a testa é larga e anda tal. Anda curvado, tem as mãos meio em garras. Uma descrição, né, bizarra. Aí, quem ele chama para poder provar, né? Aí ele chama um menino, que é o protagonista do filme, e fala assim, olha, vem cá. Aí ele pega, mede a cabeça, mede assim o espaço entre o nariz e o queixo, pega lá uma tabela de coloração de olhos, e aí ele dá a análise final dele assim, ele fala, olha, você não é um ariano perfeito, né, já que ele não é loiro, o menino ele tem olhos e cabelos castanhos, você não é um ariano perfeito, porém você está dentro dos padrões, mostra ele como exemplo, né, e tudo, né, e é muito bizarro, isso é a prova final, né, que não existe diferença, né, entre as pessoas, né, seus preconceitos que estão falando, né? É muito interessante isso. E esse filme, ele também foi indicado ao Oscar, mas ele foi indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado, porque a recepção na Alemanha dele foi bem ruim, justamente porque ele mostra de maneira muito crítica o regime e tudo, né? O país e o povo, de uma maneira geral. Então, ele não foi indicado como um filme para representar o país no Oscar, e acabou que ele teve distribuição nos Estados Unidos e ainda ganhou Globo de Ouro de filme estrangeiro e foi indicado a melhor roteiro adaptado por fora, assim. Sim. Ah, e tem essa questão, né, porque a Agnieszka, ela é polonesa, mas a formação dela foi na antiga Tchecoslováquia e de lá ela foi pra França. Então a carreira dela, ela se passou por vários países da Europa. Colheita Amarga, foi indicado a melhor filme estrangeiro pela Alemanha Ocidental. Mas o Na Escuridão, que é outro filme dela que também foi indicado ao Oscar, foi indicado pela Polônia. Então, assim, dá pra ver que ela vai passando pelos países, né? Assim, tanto que os filmes são falados em alemão, em polonês, em francês, né? É bem interessante. Europa, Europa é um filme surpreendente mesmo, viu? É, eu acho que até, inclusive, pra quem não conhece, vir a conhecer a carreira da diretora é até uma boa iniciação, né? Eu acho que assim, né? Que você vai ficar. Acho que é o melhor filme mesmo desses que a gente tá abordando hoje, porque ele é um filme denso, mas ele é leve, né? Não é cansativo e também não tem aquela coisa depressiva quando termina, que ele não te entrega nada que dê um alívio no final, né? É, isso tem a esperança no final. Ele é um filme mais esperançoso, né? Só uma curiosidade, né? O protagonista do filme, que é o Mark Hofschneider, ele é um ator que já trabalhou em uns filmes legais, assim. Por exemplo, Minha Amada Imortal, sabe? Que é um filme que eu adoro pra caramba, com Gary Oldman, de 94. Ele faz o sobrinho do Beethoven, né? Uhum. Então, pô, trabalhou em outros também, algumas outras produções, assim. Eu achei ele muito, muito competente, esse ator, sabe? Muito interessante. A descrição que você fez dos arianos, né? Foi exatamente a descrição que o professor de história que eu tive fez desse filme. E eu não lembrava o nome do filme, então obrigado. Que eu coloquei já na minha lista pra assistir, porque eu confundi ele com outros, muitos indicações de filmes relacionados à história. Ele falava igualzinho, assim, você dá a definição do que é o judeu, do que é o ariano e tal. Então, assim, ele realmente parece muito bom, eu vou assistir assim que eu puder. Aqui no Brasil, pra quem quiser procurar, é Filhos da Guerra. Dos anos 90, né? 1990. 90. E apesar de ele ser leve, ele ainda tem uma crítica política bastante forte e pros dois lados nesse momento da guerra, né? Ele faz uma crítica pesada ao nazismo, que é o mais óbvio, né? Mas ele também faz uma crítica a justamente essa questão da doutrinação na escola soviética, né? E a toda a questão ali do governo soviético também, né? Tô vendo aqui também que a Agnieszka dirigiu Eclipse de uma Paixão com o Leonardo DiCaprio, olha só. Não sabia que era dela. Ah, é verdade, isso daí assumo que eu não cheguei a assistir. Também não. Minha época de mini fã do Leonardo DiCaprio, eu assisti todos, então com certeza eu assisti, mas eu quero revê-lo. Mas tem o Léo, né? O Léo agora oscarizado. Sim. Eu adoraria ter um box da Agnieszka Holland, né? Os maiores sucessos. Que nem o pessoal faz com Kurosawa, né? É tão lindo isso. Torcer pros caras fazerem. Agora, com certeza, um sucesso, um filme que já vi e revi muitas vezes, que é de 93, ela fez O Jardim Secreto. Uhum. Que eu acho uma adaptação linda. É maravilhoso mesmo. É. Clássico da sessão da tarde. Exato, isso que eu ia falar. Assisti na sessão da tarde, mas é maravilhoso. Era tão triste pra uma criança, eu achava, assim, tipo, uma criança triste, mas identificava. E ele é um filme irmão, digamos assim, do A Princesinha, do Cuarón, porque os dois são adaptados de livros da mesma autora, então dá pra gente perceber pelo tipo de cenário que eu digo de contexto narrativo, né? E pelo tipo de história também infantil, mas com uma certa tristeza, uma melancolia, né? Que é realmente assim, é da mesma autora e a gente percebe assim a ligação entre as duas histórias. É, genial isso daí. Mas esse daí é um filme até que é um filme light, né? Pois é. Da Agnieszka, eu fiquei me perguntando porque os filmes anteriores dela ainda eram filmes não falados em inglês, né? E filmes de produção europeia. E aí, de repente, como é que ela foi parar nessa produção anglófona, depois de tantos filmes que abordam questões pesadas e a guerra e tudo, num filme infantil? Assim, como é que assistiram um filme de guerra dela e pensaram, olha, vamos pegar essa diretora pra fazer um filme infantil? Até então ela já tava fazendo muito sucesso, né? Os caras costumam fazer isso, né? Escalar, né, um diretor assim que tem uma visão e tal, pra fazer uma outra coisa, né? E eles mesmos gostam de fazer isso, né? Vocês já repararam? Eles começam a fazer tema e depois passam pro outro. Não fazia a mínima ideia, gente. A mínima ideia que era um filme dirigido pela Agnieszka Holland, né? Olha só, né? Como é que é a questão de você eclipsar, né? Uma diretora, né? E tal. O Cuarón, todo mundo lembra logo do cara, né? Virou aquela febre, assim, ah, Alfonso Cuarón, né? Vamos procurar mais filmes do Alfonso Cuarón. Aliás, lembrar que a Agnieszka, ela costuma definir o cinema dela como um cinema político, né? Eu já vi ela falando isso em entrevista, que ela, assim, eu acho que as obras que ela acha mais relevantes, assim, dentro do currículo dela, são obras que abordam mais a questão política, né, como a gente acabou vendo, né. E já que o nosso tema aqui é o cinema por mulheres, né, político, mas não feminista, né, ela também destaca isso, que os filmes dela não têm esse caráter feminista, e isso que foi que me chamou a atenção quando eu tava assistindo, foi isso que a maior parte dos protagonistas são homens, né, então ela não ajuda naquela estatística de que geralmente quando o filme é dirigido por mulher, aumenta as chances de ser também uma personagem mulher protagonizando, né. Os filmes dela geralmente são protagonizados por homens, né. E aí vem uma fase da Agnieszka, assim, que eu acho legal e talvez surpreenda algumas pessoas, que a Agnieszka, ela tem direção em algumas séries de sucesso, uhum. hein? Por exemplo, tem uma série na HBO, que é The Wire, né? Uhum. Que ela dirigiu pelo menos 3 episódios, né, de The Wire. Uma série que é até legal, eu sou muito fã de séries policiais. Ela também dirigiu uns 4 episódios de Cold Case. Vendo aqui que ela fez também House of Cards, olha só. Fez House of Cards, né? A Isabel que tá com isso mais fresco na memória, né? Que bom que uma de nós conseguiu reassistir. Aí vem um filme, assim, que ele fez muito sucesso. Eu gostei bastante na época também. E ele foi indicado como o melhor filme estrangeiro em 2011, né? Que é o In Darkness. Né, Isabel? Você quer dar aí a tua sinopse e tal? Falar um pouco da tua impressão? Gente, eu gostei demais desse filme. Ele não tem a leveza do Filhos da Guerra. É mais um filme que se passa na Segunda Guerra e na Polônia. Polônia ocupada pelos nazistas, mas ele mostra, assim, a maturidade dela ao lidar com o tema, porque aí a gente percebe, né, um filme de 85, outro de 90, daí pula pra 2011, o quanto que com essa passagem de tempo ela pode ter amadurecido a abordagem dela em cima da temática, né? E a história basicamente é um grupo de pessoas judias que nessa cidade polonesa ocupada consegue se abrigar e fugir pra não ser capturado, morando no esgoto, naqueles canais subterrâneos. Nossa. Né? E aí tem um trabalhador polonês não judeu, ele trabalha justamente limpando os esgotos e fazendo a manutenção e tal, ele começa a ser pago por eles pra manter eles vivos, assim, pra ele fornecer comida, pra trazer os mantimentos pra eles. Eles pagam pra ele mais do que ele receberia da polícia se ele dedurasse a presença deles ali, né? Porque existia prêmio em dinheiro pra quem denunciasse judeus que estivessem escondidos. Mas chega um momento da guerra que começa a ter escassez e tudo mais, e eles não têm mais como pagar. E ele vai levando mesmo assim, porque já cria aqueles laços, aquela ligação, e o afeto mesmo da interação, da convivência, né? Como Filhos da Guerra, ele também é baseado numa história real, e esses poloneses, na vida real, eles moraram durante 14 meses dentro do esgoto. Sim, é um filme que ele não chega a ser leve, mas ele também não tem aquele dramaticidade triste do Colheita Amarga. E ele também tem um final esperançoso, né? Porque existe essa questão da ajuda e da compaixão, né? Sim, é um filme muito bonito, com uma fotografia bonita, e a história é impressionante saber que é uma história real. Nossa, eu tô vendo o pôster dele aqui no IMDb, que coisa maravilhosa. É o próprio homem que trabalha no esgoto, né? Levantando uma menininha pra espiar pra fora em um momento que não tem ninguém. Tá. Porque a menina já tava assim, tipo, nem levantava mais de tristeza, né? Tu imagina que o título do filme, In Darkness, né? Na escuridão. Uhum. Eles viveram durante 14 meses sem ver luz do sol. Naquele escuro, naquele cheiro, no meio dos ratos, umidade. Então, assim, é depressivo, mas ao mesmo tempo, o filme em si não é depressivo, porque ele mostra esse cuidado humano, né? Bem interessante. E é esse filme aí que eu, até pelo histórico da Agnieszka, e que a gente, conhecendo o trabalho do André Vaja, tem um filme de 57 chamado Canal. Só que esse é um filme de guerra, e ele vai mostrar um destacamento inteiro que ele tenta fugir do cerco por um canal também, que também é uma história trágica, é um filme sensacional. E eu acho que ele é meio referente, talvez uma homenagem a esse trabalho que o Vaja tem, né? Que é um trabalho excepcional, né? E tal. Ele é o mentor dela, de certa maneira, né? Essa história do canal também é uma história real. Essas histórias todas aí de guerra e tal, os relatos são muito parecidos. Você pode reparar, se você vê esses filmes assim que tem essa abordagem, mostrar o sofrimento do povo judeu, né? Você vê que os relatos são todos muito parecidos. É triste, né? E trágico isso daí. Aliás, eu adoro obras assim porque eu acho que isso é importante. Isso aí não ser esquecido. entendeu? Pela humanidade, porque a gente vê isso na internet, na rede, né? Que todo esse conservadorismo, esse ódio, que ele parece que estava incubado, né, o tempo todo, e a pessoa agora tem a rede para poder colocar o seu ódio todo para fora, né, para expelir a sua raiva, e desumaniza as pessoas. Esse filme aí faz a gente lembrar que isso daí não pode acontecer novamente, isso daí existiu e tal, né? É isso, então temos aí, conforme a Isabel falou, o In Darkness, que é um filme que ele fez um sucesso, né? Essas séries aí que até então, a Agnieszka, ela tá fazendo um filme chamado Pocotes atualmente, ele tá em produção. Mas antes disso daí, ela fez, por exemplo, The Killing, que é uma série muito legal, ela dirigiu 3 episódios de The Killing. A versão americana. A versão americana, porque o The Killing é uma série sueca, né? É. Que só uma curiosidade, pra quem quiser conhecer, versão sueca, né? Original do The Killing tem no Netflix, gente. Sim. Oh. Sensacional, você consegue acessar, sabe, For Buildings, original. Só pra colocar também aqui uma curiosidade, né? A Agnieszka, ela também fez uma minissérie, né? Chamada Burning Bush. Seria o quê? Sarça Ardente, né? Que tem esse nome em Burning Bush aí, mas é uma série política também, né? Tá, do cara que se autoimolou, baseado em fatos reais, em eventos reais, de um jovem estudante de Praga, tava querendo fazer um protesto contra a ocupação e tal. Em relação com o que tu tava falando, né, Isabel? Esse negócio da Primavera de Praga, né? É, porque a Agnieszka, ela fez a faculdade dela de cinema, ela saiu da Polônia e foi pra antiga Tchecoslováquia, né? Estudou em Praga, então ela tava lá participando ativamente da Primavera de Praga, foi ativista e tudo mais, né? Então parece assim que ela foi testemunha de vários momentos históricos importantes da Europa do século XX, né? E com esse posicionamento político dela, isso fica bem marcado, né? Sim. Então também tem uma série que dirigiu em torno de 5 episódios, que é uma série que o pessoal, todo mundo já me recomendou, mas eu ainda não assisti, que é aquela série Tremere, do furacão lá em Nova Orleans. Tem toda a questão musical também, a tragédia, e o povo que sofreu essa tragédia em Nova Orleans. Aí vem uma coisa lá, porque vocês sabem que teve uma minissérie, um remake, né, do Bebê de Rosemary, né? Uhum. Tem 2 episódios que, por sinal, a Agnieszka Holland dirigiu 2 episódios, que é com a Zoe Saldana, uhum, que ela fez o papel da mulher, né, da esposa. Eu assisti e não é que ela seja insignificante, muito pelo contrário, ela é muito bonita, muito interessante e tal. Ela só não precisa existir, né? Vocês têm isso, assim, tem certo filme que vocês olham, você fala assim, pra quê, né? Claro, é. Tá bom assim. Qual que é o propósito? Original. A nota dele no IMDb também tá 5 aqui, né? Tipo, ninguém gostou. É. 5.6. Então, na época eu nem me interessei de assistir justamente porque tanta coisa pra assistir, vou passar isso aí, não vai fazer falta. O filme é maravilhoso, assistam um filme. Polanski, só entre parênteses aqui, Polanski que participou, né? Olha só como é, né, as convergências. Ele participou do primeiro filme do Vajda, que é o mentor da Agnieszka, que é o Geração. Se você assistir, tu vai ver o Polanski novinho. Ai, que gracinha. No filme lá do... É bem interessante esse daí. A Agnieszka, ela depois, então, mais atualmente, ela participou de 2 episódios aí de House of Cards, né? Dirigindo, né? Se tornou, então, uma diretora praticamente de séries. Uhum. Mas alguém que, ao mesmo tempo, tá sempre trabalhando. A Agnieszka, né? Achei legal isso daí, né? Que ela atualmente é uma senhora, uhum, e tal. E continua trabalhando bastante. É isso, gente. Então, a gente deu uma repassada aqui, demos uma olhadinha na carreira da Agnieszka Holland, né? Essa diretora interessante, para apresentá-la a vocês, né? E falar assim, assistam, uhum, assistam. Então, vale muito a pena, né? Você procurar e você entender que, cara, essas mulheres, elas estão aí trabalhando bastante, né? E é impressionante, né? Porque ela tem uma carreira longeva, começou em 70. É, ela já tem 2 filmes indicados a Oscar de melhor filme estrangeiro, 1 filme indicado a melhor roteiro. Ela tem premiação em Cannes, no Festival de Berlim e tudo mais. E a gente não fica ouvindo o nome dela como outros, uhum, diretores que às vezes têm até menos premiações do que ela, né? Impressiona muito a constância da carreira dela. Com certeza. Ela, por sinal, ela disse que, óbvio, ela falou que a gente já sabe que o cinema é um grande clube do bolinha, né? Com toda razão, né? Quando a gente vai ver os percentuais aí dessas organizações, a própria Dina Davis tem, né, uma dessas organizações que vê como é que é essa questão da participação da mulher no meio cinematográfico. Então vale muito a pena, gente. É uma diretora que eu acho, ela tem uma coisa que eu gosto, assim, que é o cinema engajado, o cinema crítico, sabe? Eu acho que o cinema, ele tem essa função, falo muito isso, cinema para reflexão, que a gente às vezes tem a percepção que esse cinema nem existe. Ah, mas por que que iria existir? Porque não existe distribuição, né? Eu acho que o pessoal vai reparar aí que, inclusive, é complicado para descolar, né? Complicado porque você não tem acesso, né? Então, a cinematografia de grandes diretores, diretoras, né? Em resumo, é isso que você falou, é... Assistam, a filmografia dela é pelo menos interessante, é muito bonita, a fotografia também é bonita, os roteiros são bem trabalhados. É, acho que Filhos da Guerra seria um bom primeiro filme, ou o próprio Jardim Secreto, né? Mas talvez ele destoe um pouco do resto da filmografia, mas Filhos da Guerra é um bom contato inicial, assim, com a obra dela, e acho que o In Darkness é realmente representante, assim, da maturidade dela como diretora. Excelente, Isabel. E você, Stefânia, você teve acesso ao Colheita Amarga? Uhum. Depois até descobriu que conhecia mais algumas coisas? Ela é muito forte, né? Tem uma obra extensa e é pouco divulgada. Então, espero que o nosso podcast colabore para isso, de alguma forma, com os cinéfilos brasileiros ao menos. Gostei de conhecer essa diretora. É, e essa é a importância também do projeto agora, né? Esse seria um episódio piloto, digamos assim, né? Vamos tateando e descobrindo como ele vai ser daqui pra frente, mas nesse sentido, né? De pegar essas diretoras que têm uma produção que é tão boa às vezes e a gente não vê sendo discutida por aí, né? Então tomara que ajude pelo menos a gerar alguma discussão e dar alguma visibilidade. Ah, excelente, gostei. Então eu vou agradecer a você, querido ouvinte, nós apresentando o nosso projeto. Espero que você esteja curtindo esse debate. A gente vai trazer mais diretoras, diretoras brasileiras, muitas mulheres aí. A gente futuramente tem intenção até de falar sobre não somente diretoras, né? Ampliar esse leque, aí vamos ver no que vai dar. Não. Estamos começando aqui, é o pontapé inicial. Mas eu gostaria de primeiramente agradecer. Muito obrigado. E falar também onde é que você pode nos localizar nas redes, né? Isso é importante para que você possa sugerir pautas, para que você possa ter uma interação com a gente. Acesse nosso site é o cinemafeitoporelas.com.br. Assine o nosso feed para poder receber mais podcasts. Para nos localizar, por exemplo, no Twitter, basta você procurar por @feitoporelas_, tá? Que você localiza. No Facebook, você pode colocar facebook.com/cinemafeitoporelas. E e-mail, Isabel? cinemafeitoporelas@gmail.com. É isso, pela união de seus poderes, uma diretora aí. Ao infinito e além. Um grande beijo, gente. Muito obrigada. Até mais. Valeu, pessoal.